Salvador, boa noite, Azul 4209, nível 180. Salvador? Azul 4209. Azul 4209, aciona identificação, chegada Monf, desça para 4.000 pés, 1.019 ajuste. 4.019, quer ver o contato com o centro Recife? Certo. 6313, informação Vita, posição 1340, Guarulhos. Puxa, número 313, por gentileza, chame torre 118-62. 262. Salvador, Oceanair 6313, informação 3340, Guarulhos. Autorizado via Pezulu 10 para Guarulhos, bride a Pezulu 6, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, conforme rota do plano. Decola da 10, curva direita, saída da El, transição Leda, após bride. Controle 120.8 e o transponder 5001. Autorizado 340 para São Paulo, Guarulhos, via depois do Luno 0, Bri, depois do Luno 6, THZ, Trive, depois Fox. Decolada 10, da direita da L, lei da Bri, 208-001. Cotejamento correto, chame pronto para acionamento. Câmara 6013. Bem, desça para 2.000 pés, autorizado LS, aporte localizador, 1019 ajuste. Ciente do ajuste, teve 2.000 pés, informará estabilizado no localizador, Rio 5972. Visual com a Dina, guarda 107. Guarda 107, frequência livre. 7. Salvador, boa noite, 1604, paciente da Victor, solicita 370, autorização para Fortaleza. Confirme para Salvador. É o Gol 1604, autorização para Fortaleza, paciente da Victor. Pezulu 9, 370 autorizado para Fortaleza, curva esquerda, saída Momo, transição frote. Controle 120.8, transponder 5567, Gol no 604. Prezado 370 pela uniforme do 19, na Momo, transição frote 1208, 5567, transponder 1604. Correto, chame pronto para. Chame pronto para acionamento. Chama pronto acionamento. Gol 1604. Salvador, são 3662, puxa back acionamento, portão 8. Ah, meu cruz pronto para o táxi. Autorizado, chama o táxi, 3662. estabilizando no localizador visual Rio 5972. Rio 5972, completa final ILS, chama a torre 1186, bom pouso. 186, obrigado, boa noite. Para 2019, desce para 2010, QNH 1009, autorizado ILS, estabilizado. Para 2019, autorizado ILS, reportar estabilizado, azul 4209. Torre, boa noite, 5972, estabilizado, ILS. Já me encontrei em baixo travado, Rio 5972. Já está, na chave travada, 5972. Travado, pouso no 20 grau, 08, nós. 120-08, livre, pouso, Rio 5972. Para o táxi, distância 3662, 1180 a bordo. Para a torre. Confirma, é o TAN 3662, pronto para o táxi, 1180 a bordo. Autorizado o táxi. Ponto de espera no zero. Autorizado o ponto de espera, TAN 3662. Boa noite, 398, ciente da Vitor. Bom, no 398, adiciona a identificação, desça para o nível de voo 050, chegada a Mari. Identificou, desça 50, perfil Mari, 1398. Rio 5972, no solo 42, libere a direita, táxi via Delta Eco, após Alfa e Kilo, parte 3. Delta Eco, Alfa, pátio 3, o Rio 5972. Para o nível de voo 060, Voar Amã para chegada Amã. 060, no mapa, chegada Amã, passarela 2224. Passaredo 2224, reduza para 250 nós. Reduzindo para 250, passaredo 2224. Plantão 3662, ponto 090, pronto. Plantão 3662, autorizado decolar, 120 graus, 08 nós. Autorizado alinhar, decolada 10, plantão 3662. Controle, 120. Pede prossiga. Então 07, mantenha as condições visuais, 500 pés, QNH 1099, reporte para a Capitã Sul. Então Dudu, né, com a pista visto, azul 4209. Azul 4209, completa a final, chama a Torre 1, 186. 1286, 4209, boa noite. Torre Salvador, boa noite, azul 4209, no localizador com a pista vista. Ciente, confirme o trem. Quando passar externo vai estar baixo, por enquanto ainda não. Chame com o trem baixo travado. Chamará azul 4209. Total 9907, aciona a identificação, desça para o nível de voo 070, chegada Bonf, reduza para 2509. Desce para o Cotini, total 9907, desça para o nível de voo 070, reduza para 2509. Autorizada a descida para o 070, reduzindo 2509, total. Minha 310. Recife 350, na Aperuí 58, saída Puca, transição Caju. Curva esquerda, controle 120.8, transponda 5577. Aguarde para cotejamento. TAN 3662, decolou os 4.6, chame o controle, boa noite. Obrigado, uma boa noite, o TAN 3662. Azul 4209, cheque trem. Trem baixo travado, azul 4209. Autorizado pouso 120 grau 09 nós. Livre pouso 90 azul 4209. Cotege Oceaner 6310. Autorizado, Recife nível 350 via Aperuíce 58. A saída pouca, transição Aru, primeira curva esquerda, 120.8, transporte 5577, Oceaner 6310. Correto, chame pronto para acionar. Para tá no gate 10. Oceaner pronto para puxar acionamento. Gol no 604, autorizado, chame pronto para o táxi. Pode ataque 604. Bora, 200, gol 1398. Passaredo 2224, voa Duna. Desce para 3000 pés, QNH 1098. Sai para 3000, projeto na Passaredo 2224. Passaredo 2224, tem condições de manter 2509 até Duna? Sim, mantenha. Através de pessoal, guardião 07. Guardião 07, chama a torre 1186. 1186. Um 07, mantenha o farol de Itapuã. Guardião 07, autorizado do GRAE. Chame na final. Utilizando 07. Copiei a mensagem, tá levando ali o farol direto para o Grael, Guardião. Firmo, chame na final. Gente, vai agilizar, vai chamar na final. Reduzindo, 220 nosso, então. Bom dia, mano. Grato. No solo 49, libera a direita, livre de táxi até a da Juliette, na minha escuta. Feito, livre de direita, táxi até Pialpa, até Juliette, aguardando para ingresso, 4209. Guardião 07, POB 03 a bordo. Ciente. Tá na final pro Graé. Vento 130 graus, 099, ao estacionar, frequência livre, chame no solo. Deixa lá no sol. O número 04 para o táxi com 171 a bordo, 3 horas e 29 minutos de autonomia e o alternado é Recife. Passo estabilizado. Céu para 2, meu reportará estabilizado, passarei do 2224. Gol no 398, desça para 3 mil pés, quem negar 1-0 no 8. 3.018 no 398. A bordo, a autonomia 3 horas e 29 e o alternado é Recife. Para 4.108. 71 passageiros, senhor. Livre táxi, ponto de espera 1-0. Livre táxi, ponto de espera. Voo 1-04. Voo 5-1, boa noite, bom descanso. O guardião 04 ou 07? 07, boa noite. Solo 4209, tá na Alfa, próximo a Juliette. 209, autorizado ingresso, portão 03. Autorizado ingresso, portão 03, 4209, tem já. Para 2009. Ciente, reduzindo 200. 4 ponto espera, visual coronavírus na final. Autorizado decolar, 120 grau 09 nosso, voo no 604. Autorizado decolagem para o voo 1-604-00. Controle Salvador, é o trip 5515. Aciona a identificação. Gol no 398, reduza para 1809. Reduzindo, 398. O trip 5515 acionou a ident e aguarda a possibilidade de aproar pelo ou duna, se for possível, sem interferir no tráfego. Trip 5515, contato radar, meia dúzia de milhas, nordeste de... Onde? Reporte para a descida, voa Bonf. Ok, no momento, voando na proa de Bonf, então eu reportarei para a descida e aguardando a proa de pelo quando possível. Muito obrigado. 9907, vetoração para o sequenciamento, curva direita para 230, limitado pelo localizador. 230, limitado pelo lote, o total. Passarela 2224, completa a final, chama a torre 1186. 1186, 2224, boa. Torre Salvador, boa noite, passarela 2224, estabilizado. Boa noite, chame passando sim, passarela 2224. De altímetro no 0 no 8, passarelo 2224. 2224. Nuno 398, desça para 2010, QNH 10 no 8, reduza para aproximação autorizada e LS reporta estabilizado. 2018, reduzindo, reportar estabilizado 398. Boa noite, gol 604. 3662, chama Recife, 1-2685, alterna 1-2545. 2-2-5-2-5-4-5, boa noite. Gol 1-604, contato radar, submantenha nível de voo 370, sai da Momo. 370 na Momo, 1-604. 2-2-4. Ah, tá ok. Obrigado, tava cruzando aqui também 1900 pés. Agora tá 2000 também. Obrigado. Cheque o trem. Salvador, acionei 63-01, puxa acionamento. Acionei 63-10, confirma. 63-03-01, puxa acionamento. Ah, o acionei 63-13, portão 01, autorizado, chama o plano de táxi. Chamará. Grato, voando pelo no momento, 5515. Total 9907, desça para 2010, QNH 10 no 8. 2000 pés com 10 no 8. Baixado e traslado, passarei do 2224. Autorizado, pouso no 30 grau, 08 nós. Check o trem. Check o trem, passarelo. Baixado e travado. Gente. R6747. Eu também, estou sozinho aqui. Guarulhos, UP Zulu 10, Bridge. UP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Nível de voo 360, rota do plano de voo. Decola da 10, curva direita. Saída da El, Leda, após Bridge. Controle 120, decimal 8, transponder 5576. Objeto 6747, utilizado Guarulhos, nível 360, rota do PAN, Zulu 90 Bit, Zulu 16, Galtel Zulu, Trive e Pó. Recorda 10, minha curva direita, da El, Pó Zuleda, direta, posição 3, controle 1208, transponder 5576, vai de 6747. Correto, chame pronto o estacionamento. Torre Salvador, boa noite, 1398, estabilizado o localizador. 1398, número 2, chame final normal com o trem embaixo travado. Reportarão. localizador, Total 1. Total 9907, aguarde transferência. Aguardo. No solo 00, libera a direita, depois novamente a direita na Alfa e Juliette, taxi 1, posição remota 1-4. Alfa Juliette, remota 1-4, passarei do 2224. Gol no 398, check trem. Baixou e travou. Autorizado pouso no 30 graus, 089. Livre pouso na 90, gol no 398. Oceaner 6310, portão 10. Após a passagem do Embraer 145 da passarela, autorizado seu pushback. Chame pronto o táxi. Após a passagem do Embraer da passarela, 186 no trabalho. 351 com 153 a bordo, alterna Galeão. Autorizado táxi, ponto de espera no zero. Oceaner 6313. 907. Do localizador. Total 9907, chame sinal normal, pistão no zero. Chamará sinal normal. Informa agora 3.5 milhas do externo. Ciente. Número 2, aguarda autorização de pouso. Total ponto de espera, 6313. A posição do aeronave da passarela vai passar sua reta agora, sua calma. Ah, já estou assistindo, muito obrigado. Salvador, boa noite, eu estou 3305, informação alfa. 3305, ciente, aguarde cota. Aguarde. Gol no 398, no solo 02, livre táxi à direita, via Echo Foxtrot, após Alfa, e mantém posição antes da Juliette, onde aguarda a minha autorização para ingresso. Seu portão é 05, está ocupado.